E aí, já decidiu a faculdade que vai estudar? Ainda não. Como é que eu vou decidir o meu futuro sem ter certeza do que eu vou fazer? Pô, cara, é muito simples. Na FAENAC você pode experimentar antes pra ter certeza. Como assim? É só escolher a aula e pegar o seu lugar. Não decida no escuro. Assista a uma aula na FAENAC e sinta na pele o que é ser um estudante universitário. Para saber mais, acesse www.euposseexperimentarantes.com.br. FAENAC, sem medo de mostrar a cara.